13 do Xané. 13 acione identificação, desça via chegada PONF para 4.000 cães, o ajuste é no 0 no 5. Autorizar o quê? Via chegada, autorizado, desça para 4.000 cães, ajuste no 0 no 5. 6313, continua a via chegada Bonf para 2000 pés, autorizado ILS. Pela necessidade está liberado das restrições de altitude na posição pelo. Tente, 6313. Controle Salvador Bosch, né? 6322, Fuca. 6322, contato radar na decolagem, suba para o nível 320 via saída Fuca. 6322. 320 via Fuca, 6322. Controle, autoriza, prodigamos para o 6322. Mantém o perfil inicialmente, 6322. Mantendo. estabilizado, Xanar. Estabilizou o complete de aproximação, Xanar Torre Salvador, frequência 118, decimal 900, bom pouso. 295, boa. O 6322, está autorizado por onde, Jamo? Jamo, 6322. Roger, Portugal 2-1 Alpha, clear down to 4,000 feet, Canadian 105 via bomb arrival. Janeme 6322, chame o centro do Recife em 12685 e caso negativo 125.45. Zhao 021 Alpha, we are continuing Zhao 2000 feet, via both arrival, Canadian 1015, for stabilization localizer. Here is the sensor pod on Boa noite, Azul. 707 Azul, a sua identificação desse via chegada a bombos para 4 mil pés, ajuste 1090. Azul 707, Azul 7206? Identificação 7206. Mantenha a proa, desce para 5 mil pés. Ajuste no zero, 1 a 5. approach approach pela 0 to 1 alpha, they can establish a localizer landing. Roger, complete your LS approach and contact the tower frequency 118.95. Continue LS and contact tower 118.95. Launch goal 0 to 1 alpha. Tower, muito boa noite, ponte, chegou lá, 0 to 1 alpha, establish ILS 10. Chegou 0 to 1 alpha, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 06 knots. Clear to land 10, ponte, chegou lá, 0 to 1 alpha. Para o nível 060, via chegada BOMED 1. Ajuste no 05, Oxené 6224. S via BOMED 1, 6224. Tower approach call 0 to 1 alpha, request wind. Confirm request wind intensity. Wind 150 degrees, 10 knots. Obrigado. Posteira 7206 sobre vetores, esquerda proa 080. Informe estabilizado. Limpo 03, confere. 06, desculpa. Bom, só estou autorizado o ILS nessa proa, na proa 080. Setor até o 50, 050, aguarde, já vou autorizar a solicita para 2000 pés. Só preciso que o senhor mantenha a velocidade. O 2707, indicada. Vamos ver agora 150 nós. Complete a redução até 210 nós. Salvador, boa noite, Chané 6313, ciente da Yank. Chané 6313, número 2, copy. Escuta. Prossiga. Direita na proa 080. número 6, desça para 3.000 pés, ajuste no 015, está livre LS. 3.000 pés. Lembro 06, complete direita 085. Resolution 0. Turn left. Momo, departure. Nenin, transition. November, Echo, November, India, Mike. Cock, 5022. Azul 2707, retorno para sequenciamento. Direita proa 240, limite a magnética 120 de Simbra. Número 2. É 120 do NDB Simbra. Qual o tráfego? O tráfego é a primeira aeronave da Força Aérea, um P3. 60 for American 230. And we're ready for push and start. Clear, push and start, contact for taxi. Okay, clear for push and start for American 230. Portugal, Zero Alpha, via Alpha, Hotshot Juliet. Via Alpha, Hotshot Juliet, Portugal, Zero Alpha. Channel 6313, cópia. Prossiga. 6313, Guarulhos, 360, presumo 10. Curva direita na Sanvo 1, Leda, Motiva, transponder 5031. 2703, desça para 3.000 pés, ajuste 10, 15. 2707, 3.000 pés, desça. Rampa, Zulu 10, 5031, 198. Correto, primeira curva direita, chame pronto. Tomará. O 2707 azul, esquerda proa 215, limite permanece. Xané 6224, redução 2109. 224, vetor para sequenciamento, esquerda proa 010, limite ao lote. Código sinalizado, 6224. 6224, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 100. 2707, tráfego que eu precede 8 milhas à frente, curva à esquerda na proa 160, informe estabilizado. 160, chamar estabilizado. Atlântico, está autorizado a descida para 2 mil pés. O tráfego vai entrar na sua posição 12 horas, 8 milhas, a nave da Força Aérea Brasileira, está com 160 longe de indicada. Chanabia 224, inicia redução 1970 mais, número 3. Estabilizado, professor. 206, complete a aproximação, chame a torre Salvador. Frequência 118.95. Chanel 6224, vou ultrapassar o curso do localizador. Seu novo limite é a magnética 120 DDB Simbra. Sério, 6206, continue a aproximação, guarde de autorização de pouso. Continue agora o pouso. É, Portugal 021 Alpha. Now enter runway tour, correction. Taxi Juliet and Apron 3. Copy. We'll enter Taxi Juliet and Apron 3, confirm. Affirm. Apron 3. Then you are going to get back Taxi Juliet. Chanel 224, velocidade indicada. 70. 70, mais ciente, curva à direita na proa 130, informe estabilizado. Direita 130, reporte estabilizado. Porcelana 7206, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, ano 79. Vindo pouso, pistão no zero. Portugal 021 Alpha, disregard last information. Please go back to Taxiway Juliet. Sorry, but we are already on the entering infantry. You can, do you have a condition to make a 180 or do you prefer go by Kilo and Alpha? We can do an 180 here on the by the right on the Abraham Airport, Chicago 021. Roger, and maintain position on Abraham 3. Copy, and we'll 180 and we'll maintain position on Airport, Chicago 021. American 230, ready for taxi. American 230, clear taxi. Via Apron 1, taxiway India. Holding point, runway 10, contact through Eddie.